10h05 e está comigo aqui no estúdio neste instante o deputado Sérgio Paulo de Oliveira, o professor Sérgio, deputado federal pelo PSC. Bom dia. Bom dia, Guilherme, amigos ouvintes da CBN. É sempre um prazer, né, comparecer aos microfones desta rádio com uma audiência tão grande e prestar esclarecimentos da nossa atuação, né, em Brasília e aqui na comunidade regional. Eu, antes de mais nada, coloco aqui que você que está nos ouvindo agora na internet pode também interagir, fazer perguntas, compartilhar suas impressões e opiniões. Nosso Twitter aqui da CBN é o @CBNFoz, também através da nossa página no Facebook, CBN Foz AM1320, e-mail jornalismo@cbnfoz.com.br ou então comentários no nosso site cbnfoz.com.br. Tivemos na semana passada um anúncio bastante positivo para o setor turístico aqui de Foz do Iguaçu, a questão de uma decisão derrubando aquela portaria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que foi aí alvo de toda uma polêmica, né? A portaria que previa a restrição, a proibição, na verdade, a partir de dezembro, da circulação de veículos de turismo e táxis no interior do Parque Nacional. Como é que você até avalia essa decisão? Você que chegou a promover uma audiência pública sobre este assunto, fez também, marcou presença em Brasília quanto a esse tema. Como é que você avalia toda essa situação? Olha, eu avalio, amigos ouvintes, assim, com algo muito positivo, né? A bem da verdade, o Instituto Chico Mendes, que é o órgão do Ministério do Meio Ambiente que administra o Parque Nacional de Iguaçu, ele deveria ter cumprido a decisão judicial de agosto do ano passado, de ter feito a revisão do plano de manejo do parque até o fim, até março deste ano, né? Modificando ali o item 7.4.5.2, que preconiza essa questão da entrada de veículos no Parque Nacional de Iguaçu. O Instituto Chico Mendes não fez e baixou uma portaria dizendo que estenderia o acesso de veículos até 29 de dezembro deste ano e depois estaria impedido. O Dr. Rony Ferreira, da Justiça Federal de Foz do Iguaçu, anulou essa portaria. E agora, enquanto o Instituto Chico Mendes não fizer a revisão do plano de manejo, ele não pode impedir a entrada de veículos no Parque Nacional do Iguaçu. Então, eu fiz um painel aqui em Foz do Iguaçu ano passado sobre esse tema, como deputado federal, audiência pública em Brasília, reunião do Instituto Chico Mendes, toda uma atuação, né? Essa é a maior luta minha até hoje como deputado federal, é cuidar dessa questão em Brasília. E eu vejo da seguinte maneira, Guilherme, amigos ouvintes, é fundamental agora que a gente se mobilize lá em Brasília, junto ao Instituto Chico Mendes, porque com essa decisão da Justiça, agora eles vão fazer a revisão do plano de manejo, que eles são obrigados a fazer, ou não mexe mais na questão dos veículos. Então, é a hora da minha pessoa, enquanto deputado federal, do Conselho Municipal de Turismo, dos profissionais de turismo de Foz do Iguaçu, do Poder Público de Foz, nos mobilizarmos junto ao Chico Mendes em Brasília e trabalharmos junto esse plano de manejo, porque senão eles podem mudar esse plano de manejo, fazer a revisão e tirar os veículos aí do turismo de dentro do Parque Nacional. Eu, no dia 21 agora de agosto, vai ter uma reunião, 9 horas da manhã, um grupo de trabalho lá da Câmara dos Deputados, tirado daquela audiência pública que eu fiz em maio. É eu, o deputado Assis do Couto, um representante do Conselho do Turismo e um representante do Chico Mendes e um do Ministério do Turismo de Brasília, para a gente debater essa questão. Então, agora, mais do que nunca, é importante a gente estar bastante atento lá em Brasília e não deixar o Instituto Chico Mendes mudar o plano de manejo e, nessa mudança, impedir de vez a entrada de veículos. Mas a decisão da Justiça, olha, extremamente favorável a nós de Foz do Iguaçu, aos trabalhadores do turismo. Você falou do deputado Assis do Couto, deputado que, aliás, é o autor do projeto de lei que prevê a criação de uma estrada-parque no antigo leito da Estrada do Colono, ali entre Capanema e Serranópolis do Iguaçu, e houve a questão de uns 10 dias atrás o lançamento de uma cartilha sobre essa estrada. Inclusive, você esteve presente ali em Serranópolis. Como é que é seu posicionamento também quanto a essa questão envolvendo a antiga Estrada do Colono no interior do Parque Nacional? Veja bem, a Estrada do Colono estava ali até mesmo antes do parque. Era uma travessia, uma passagem de indígenas antigamente. Então, é uma estrada que ela não foi aberta no meio do parque, ela não veio prejudicando o meio ambiente, ela não veio depois do parque. Ela faz parte da história do sul do Brasil, da história desta região. Então, eu vejo da seguinte maneira: em muitos países do mundo existem estradas-parques, estradas construídas, projetadas, é, para haver a convivência, a harmonia entre o homem e o meio ambiente. Eu penso que cabe, sim, a construção de uma estrada-parque, com todo cuidado para passagem de animais, a proteção do meio ambiente, e também que as pessoas possam fazer essa travessia aqui do oeste para o sudoeste do Paraná, sem prejudicar tanto economicamente essa região. Eu penso que essa estrada-parque pode ter pedágio, ela pode ter uma limitação de horário até as 18 horas, não podendo passar caminhões e ônibus, pode ter mirantes, pode ter posto de policial lá dentro, pode ter, sim, para visitação de estudantes com as escolas, alguns locais ali num descanso à beira da estrada, para as crianças poderem fazer estudo da natureza, conviverem. Eu acredito perfeitamente que aquela estrada ali, de maneira alguma, vai prejudicar, vai comprometer nem a fauna, nem a flora daquele ecossistema ali, de maneira alguma. Meu entendimento é que dá sim para compatibilizar a sustentabilidade, a preservação sustentável e essa demanda social que existe, a necessidade da travessia para a economia da região, para encurtar distâncias e o homem conviver mais com a natureza. Além dos temas relacionados ao Parque Nacional do Iguaçu, eu observo aqui que nós teremos também uma discussão, uma audiência pública sobre a regulamentação da lei que cria os chamados free shops em cidades de fronteira. É algo de interesse do empresariado aqui de Foz do Iguaçu, que inclusive tem dúvidas com relação a esse tema. Como é que vai ser esta audiência? Olha, eu aprovei o requerimento 281/2013, quarta-feira passada, na Comissão de Turismo e de Esporte da Câmara. É uma audiência pública conjunta. Audiência pública conjunta com a Comissão de Desenvolvimento Regional, Integração Nacional e Amazônia. Porque são dezenas de municípios pelo Brasil que foram autorizados pela Lei 12.723 a abrirem lojas francas. Só que agora a Receita Federal está fazendo a regulamentação da lei. Há 2 meses e meio, um grupo de trabalho da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil começaram a trabalhar a regulamentação da lei. Aí é que está o perigo, Guilherme, amigos ouvintes, porque se essa regulamentação ela não for feita de uma forma, de uma visão, de um prisma, de vamos proteger o comércio de Foz do Iguaçu e do extremo oeste do Paraná, se ela for feita muito aberta, ela pode trazer um grande prejuízo para o comércio local, porque haverá uma concorrência com as lojas de Foz do Iguaçu. Dependendo do tipo de produto, que tipo de cliente pode comprar, que cota, em que espaço de tempo cada vez o cliente pode voltar, haverá um prejuízo muito grande para o comércio de Foz do Iguaçu e também da região, porque se aqui em Foz tem loja franca vendendo produtos bem mais barato, de Matelândia, Medianeira, Santa Helena, São Miguel, o pessoal vem comprar aqui, deixa de comprar no comércio local. Então, eu participei da aprovação dessa lei o ano passado, no plenário da Câmara, até discursei, ela é de autoria do ex-presidente da Câmara, o deputado Marco Maia. Agora, a regulamentação é outra história. Então, eu mandei um requerimento para o ministro da Fazenda, que é da Receita Federal, né? Pedindo uma série de informações aí, até orientado pelo Carlos Nascimento, aqui o presidente do Sindicato de Lojas de Foz, Darcy Piana, presidente da FEComércio. Enviei um requerimento ao ministro e a resposta veio. E isso me preocupou e me motivou a pedir essa audiência pública. Porque a resposta do ministro, eu pergunto lá, critério demográfico ou de renda para a abertura das lojas. Quantas lojas seriam abertas em Foz do Iguaçu, por exemplo? Ele responde, trabalha-se com a perspectiva de que poderão ser autorizados. Trabalha-se, perspectiva, poderão, é tudo no futuro. Não está nada claro ainda, né? Não está nada claro. Aí, Guilherme, eu faço outra pergunta. Que produtos poderão ser comercializados? Veja bem, olha aqui, ó. Pessoas físicas, produtos. Poderá ser estabelecida uma lista de mercadorias. Poderá ser. Aí eu pergunto, qual o limite de compra por cliente, por exemplo? Né? Vai ter uma cota nessa loja? Poderão, a Receita Federal do Brasil, o ministro da Fazenda, poderão estabelecer limite, poderão, quantitativos e por tipo de mercadoria, né? Além disso, será estabelecido um limite e uma periodicidade mínima. Então, não está nada feito. Eles estão elaborando a regulamentação da lei. Então, é a hora de a gente chamar essa equipe da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal do Brasil na Câmara dos Deputados, onde é o fórum, e o Sindilojas, a Fecomércio Paraná e do Brasil inteiro, de onde? O pessoal da Amazônia ali, tem algumas cidades que já, do Rio Grande do Sul também, comparecerem e a gente trabalhar com esses técnicos, mostrar as preocupações, porque a gente pode ter prejuízo para o comércio local. Então, que tipo de cliente pode comprar nessa loja? A ideia do ministro na resposta: pessoa física em viagem internacional identificada por documento hábil a ser estabelecido. Ó, vai ser estabelecido na regulamentação. Então, audiência pública é para mostrar para essa equipe de Brasília, que não vive aqui na região, que nós já temos o Paraguai, já temos o Duty Free da Argentina, arrebentando o comércio de Foz. Se vier mais essas lojas, vamos inventar. Eu vou inventar, feito, amigos ouvintes. Passou a aduana brasileira, antes de chegar na ponta da Argentina, abre ali um mega shopping com 128 lojas francas lá dentro. Vamos inventar, né? Tipo o Duty Free da Argentina. E daí, meu irmão? Se qualquer um de Foz pode comprar de Medianeira, Matelândia, se o preço lá é a metade dos outros. Quer dizer, além disso, o preço é menor por isenção de impostos. O município vai perder, porque é dos impostos que arrecada, que vem o fundo de participação do município. O Estado perde o fundo de participação do Estado. Então, é muito bom para o turismo. É bom para o turismo esse tipo de empreendimento, porque o turista fica mais tempo, ele vem fazer compra, tudo isso. Mas o comércio local, ele pode sim ser penalizado pela concorrência com esse tipo de comércio. Então, o nosso cuidado é esse. A única coisa que eu quero lá em Brasília é trabalhar junto com representantes do comércio de Foz, respostas mais exatas a esse requerimento e tentar conduzir aí para a proteção do comércio de Foz. Agora, pelo histórico recente de regulamentações que a gente tem, por exemplo, a Lei dos Sacoleiros, a forma como ela foi regulamentada, ela é considerada bastante restritiva por parte das pessoas que tinham interesse em aderir ao novo regime. Não é de se esperar até que esta regulamentação que será feita pela Receita, pelo Ministério da Fazenda, seja extremamente restritiva também, não, que não tenhamos muitas novidades, muita abertura até neste regime diferenciado? Eu tive uma conversa bastante longa, eu sempre dou nome, tá, amigos ouvintes, com Ronaldo Lázaro Medina, que é um auditor auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e que faz parte desse grupo de trabalho. Eu conversei bastante com ele. E a gente percebe, assim, ele mesmo dizendo, tá? Haverá ganhos e perdas, haverá um acréscimo econômico aqui para a região, uma geração de emprego, tudo. Mas, por outro lado, haverá perda no comércio local. Ah, e ele disse bem claro, eles querem concluir no fim de setembro toda a regulamentação e entregar para o ministro da Fazenda. Por isso que nós temos que agir logo com a audiência pública. Mas eu acredito que vai ser bastante restritivo. Tem que ser. Tem que ser porque o comércio de Foz do Iguaçu, estabelecido aí há muitos anos, as empresas locais, elas não vão suportar mais essa concorrência, né? As pessoas, infelizmente ou felizmente, aí depende do ponto de vista de cada um, do interesse de cada um, né? Do cliente, do empresário, mas o comércio de Foz do Iguaçu, ele já sofre muito para concorrer com essa situação de tríplice fronteira. Então, ainda trazer para o lado de cá, das duas pontes aí, mais uma concorrência muito aberta, é muito complicado para o comércio local. Então, eu penso que vai ser bastante restritivo, sim. A audiência pública será lá em Brasília, na Câmara dos Deputados? Já há uma data confirmada? Como é que está o panorama? Não, porque ela foi aprovada na última quarta-feira e o deputado Romário, que é o presidente da Comissão de Turismo e Desporto, ele tinha, naquele mesmo horário que nós estávamos aprovando o requerimento, conduzido então pelo Valadares Filho, que é o primeiro vice-presidente da comissão, o Romário estava numa pequena cirurgia de um problema no pé. Então, acredito que amanhã depois o Romário já estará de volta, daí eu vou trabalhar com ele a data. Ele tem muito carinho para o Foz do Iguaçu. Ano passado, a questão da audiência do Parque Nacional também, ele fez assim 20 dias depois que foi aprovado o requerimento. Mas sempre tem 7, 8 audiências públicas na fila de espera. Mas como a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional terminam a regulamentação até o fim de setembro, Eu acredito ali, no máximo até o meio de setembro, a gente conseguir, ou seja, no máximo em 30 dias já fazer audiência. Essa é a minha expectativa. Conversei aqui na CBN com o professor Sérgio, deputado Sérgio Paulo de Oliveira, deputado federal pelo PSC. Deputado, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Obrigado. E agora, amigos ouvintes, eu estou indo para a Marinha para proferir uma palestra para os marinheiros lá, né, de 10h50 a meio-dia, aquela correria, né, orientação sobre drogas, essa questão aí bastante grave também no país. Então, estou indo lá para a Marinha agora fazer esse trabalho e amanhã cedo indo para Brasília. Agradeço a todos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.